o tema universal aqui. Vejo um ciclo de escuridão chegar. Não sei se devo fugir. Dias me passam pela memória. Os acontecimentos menos marcantes. Tudo agora faz sentido. Thank you. 2, 3 e...